tem música rolando. O povo vai chegando e todos vão dançar. Pra festa eu convido e quero ver unidos povos de terra e mar. Peleiros pelejando, baleias baleando, querendo festejar. É grande a alegria, se juntam neste dia povos de terra e mar. Vão mexendo na maré, barbatana e o pé. Nosso baile é legal, nossa banda é sensacional. Povos de terra e mar. Os de cima, os de baixo. Boa é a vida, não vou negar. Ou na terra ou no mar. Todo mundo canta. É grande a alegria, se juntam neste dia povos de terra e mar.